vento sopra, forte o temporal se vê. Submersas são as casas e tantos sofrem. Do outro lado, tantos com a fome a assolar são levados pela morte. Quanta gente a lamentar. Matam por prazer tão friamente. Lares destruídos deixam os frutos do terror que ameaça.